Abraça-me pelas costas, Portugal, que não quero saber como és, se feio, se bonito, se brutamontes, se meigo. Abraça-me à traição e deixa que os teus dedos de giz corram no meu peito de ardósia, de mansinho, para não ouvir as tuas unhas a gritar no esquecimento da pedra. Rouba-me um abraço, Portugal, sem que eu o sinta. Deixa-me continuar a amar-te, assim, sem te conhecer, nem mesmo em fotografia.